Pô, eu tava pensando aqui, desculpa se a gente tá no nosso blog, porque a gente demorou muito. A gente ficou 3 meses sem postar. Caralho, 3 meses? Foi 3 meses, eu também fiquei de cara agora com essa conta. Puta que pariu! O último foi em março, cara. Que eu mais porque eu fui excluído desse grupo aí, porque falaram que eu não tinha tempo pra gravar, porque eu falaram que tinha tempo pra gravar. Aí faz 3 meses que não grava, não gostaria de fazer uma reclamação. Obrigado, valeu, falou. Não, só que é o seguinte, ó. Tá anotado, Frederico. Tá anotado. Excesso de selfie está relacionado à falta de sexo. Ah, ah tá. Ok. Muito bom. Ó, isso tá mentindo, quase mentira o céu. Na série Pesquisas Maravilhosas, a pesquisa diz que... Ah, agora você quer informar que você não tira selfie, né? Eu não tiro selfie? Olha o Leandro, olha o Leandro chamando o Leandro em sua merda de tudo. Não, eu não entendo. Qual que é a crítica aí? Tudo bem, amigo. Só afirmei que agora era uma boa hora pra falar que a gente não tira selfie. Tirar uma selfie? O Fred tirou selfie. O perfil do Fred Skype é uma selfie. Mas você queria que fosse o quê? Quer que eu chame um cara pra tirar foto minha? Ô, Fred, tô cobrando R$10 aí no porta-retrato. A minha também é uma selfie. Então, cara, não tô entendendo. Eu vou... Oh, pera um pouquinho, eu vou lá no fotógrafo. Vou ver se eu... Não, vou escanear uma foto 3x4 minha, né? Caraca, escanear uma foto 3x4. Aqui o Guilherme tá se achando paluso, porque a dele tá ele tocando, assim, no... Ah, desculpa, eu vou pegar o meu violão aqui. Nossa. Eu vou tocar, eu vou... Olha isso, o Fred ainda tá vendendo essa guitarra? Já vendi a guitarra, tô com o cubo parado. Olha, eu... Então, galera, avisando aí, nosso amigo está vendendo... O cubo. Eu quero defender aqui o importante da minha foto do Skype, o maravilhoso urso paulo. Ó, eu quero ser o seguinte, cara. Eu vou colocar então essa foto aqui no meu Face. Vou colocar essa foto no meu Face. Já que o Leandro não quer que eu coloque uma selfie, que não, não, não, não, não. Você tá tirando onda com a minha cara, agora eu tiro um selfie. Não é disso, cara, peraí. Foi bem isso que eu ouvi. Também ouvi isso, cara, não entendo o que vocês estão falando. Ah, não, se a polícia falou, eu não posso falar nada, cara. Tô bem feio. Muito obrigado pelo respeito. Pô, um beijo aí, Jurandir Filhos, fala bosta pra caralho, mas eu te gosto muito. Posso falar? Repórter do Equador rouba atenção com beleza e estilo fanfarrão. Também conhecido como punhetação do dia. Olha essa repórter, ela tem peitos. Não, mas o BuzzFeed, eu mandei ontem a reportagem deles, que foi pra, tipo, zoar com a galera mesmo. O título da reportagem era: por que peitos grandes é ruim no verão? Fotos de peitos. E 26 argumentos de que peitos grandes são ruins no verão. É, tipo, é muito zoeira, cara. É. Tá pouco de clique na página. Vamos fazer um negócio mais absurdo. E aí, fez a fala aí? O serviço tá cada dia melhor. Por favor, poderia inverter as pontas do cabo? O microfone tá no talo aqui, cara. Não, não aumenta a potência dele. Seguinte, você vai lá. Clica com. Pera só instante. Clica com o direito no alto-falante do computador lá. Já saquei. Dispositivo de gravação. Dentro do dispositivo de gravação, você vai na aba gravação. Clica com o direito dentro do seu microfone. Lembre-se que seu microfone vai estar marcado com um círculo e uma seta verde, de que é o que está sendo utilizado. Configura. Aí você vai em propriedades. Dentro de propriedades, você vai na aba níveis. Dentro de níveis, você vai ter uma área chamada aumento de sensibilidade do microfone. Coloque para mais 20 a mais 30 decibéis. Pressione ok, ok e pronto. Mas tá mais difícil, cara. Peraí, vamos falando aí, como é que tá o volume das paradas? E agora deve estar atorado. Ah, agora eu tô vendo até o Satanás, até Agora pode tudo, mas tá estourando? Não pode estar estourando. Não, tá estourando, tá com um pouquinho de eco, como se você estivesse gritando no meio de uma caverna. Ah, não. Mas tá legal. Melhorou. Ok, melhorou. Nossa, cara, esse momento é mais que vai com o cara. Ih, cara, vai ter isso. Boa noite, meu nome é Leandro e por que sim não é resposta. Boa noite, meu nome é Frederico e passarinho que som é esse, pô? Boa noite, eu sou o Caio e eu sou o mal e agora eu vou dar minha gargalhada cruel. Mano, noite, eu sou o Ink, e tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Muito bem, estamos aqui reunidos hoje para conversar sobre essa que é uma série que está fazendo aniversário. Quando foi aniversário? Faz pouco tempo, não faz? Faz pouquinho tempo. Aí em alta, agora ganhou uma exposição, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente vai falar dessa coisa maravilhosa do Castelo Rá-Tim-Bum depois da musiquinha. Tamo ali! Está começando Guerreiros da Macumba Pirata. Zé Canino, Pedro Biba. Então, cara, estamos aqui reunidos para conversar sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi uma série. Uma série que me ensinou a viver. Olha aí, ó. Cada um maravilhoso que eu tô hoje. Ensina muita coisa, você cara. Você é lindo, cara. Você tem 300 anos, vive com uma cobra rosa na sua sala, tem um tio macaco. Tem um gato cuidando do seu sua biblioteca. Quando você tiver dúvida sobre numeração, você fala com os dedos. São pessoas roqueiras dos anos 60. Olha isso, cara. Olha. Quer coisa melhor, cara? Cara, você é um super-herói, você é um super Nino. Eu ferir sim, tranquilamente. Em momentos de perigo, a caipora vem te ajudar ou atrapalhar. Ô, oh, cara, falando na caipora. Esse dia eu tava escutando a música da caipora. Meu, que música bonita, cara. Aliás, a trilha sonora inteira do Castelo Rá-Tim-Bum é fantástica. É fantástico. Mas olha só, além de tudo isso, você tem o melhor entregador de pizza da história. Puta, isso é verdade. Nossa. Mas antes, é legal. É legal falar que o Castelo Rá-Tim-Bum, primeiro que eu falo muito pau pro Carl Hamburger, né? Que é o cara que inventou. Ele é um cara espetacular. Porque ele é o único cara aqui do Brasil que eu conheço, eu sou meio, né? Pouco informado sobre isso. Mas ele é o primeiro cara aqui no Brasil que dedicou a produção de série infantil. Com decência, sabe? Uma série que não, não. Inclusive, eu passei uma boa parte da vida acreditando que o Castelo... Aliás, acreditando não sabendo que o Castelo Rá-Tim-Bum era nacional. Não, sempre soube, cara. Sério? Sim, eu passei um bom tempo falando, cara, isso é de uma qualidade tão boa, é tão bem feito, é tão bem montado. Peraí, eu preciso esclarecer uma coisa antes. Eu não sou contra os produtos nacionais, eu adoro os produtos nacionais. Eu sou contra. Eu adoro os produtos nacionais, ok? Não tenho nada contra. Mas, cara, eu não acreditava que isso é nacional. Eu, por um bom tempo, falei, caraca, eles traduziram, ficou legal pra caramba, mas eu não sabia onde era. Então, o lance é que as coisas nacionais daquela época, em 1994, ou era muito bobinho, tinha muita produção, ou não tinha, né? Não tinha. A porta se abriu. É que todo produto, acho que a gente tem que ter noção de que todo produto que a gente tinha voltado para o público infantil veio, na verdade, de um programa Rá-Tim-Bum, né? A gente tinha um programa Rá-Tim-Bum, que é um programa muito antigo. Eu cresci vendo Rá-Tim-Bum, que era na Cultura. O que acontece foi que aquele programa, ele era formado por sketches. Ele não tinha uma sequência lógica, uma coisa que todas as pessoas esquecem. O Rá-Tim-Bum, ele tinha várias sketches. A sketch do detetive, que era em preto e branco e usava uma máscara, não lembro o nome. Era formado pela sketch do Você Sabe Como Faz. Você Sabe Como Faz. E de repente eles mostravam alguma coisa que as pessoas utilizavam. É, formado por, entre outras sketches, ok? Dentre elas, uma das mais importantes pra mim que eu vi era aquele programa Cadê o Léo? Que o Léo desapareceu, que era um boneco que depois virou aquele do Cocoricó, a Fazenda Cocoricó. Aquele era o Léo, o boneco. Outra, e entre outras esquetes. O que acontece é que depois de tudo isso, acho que gerou essa ideia de gerar um programa que tem uma esquete, tem algumas esquetes, porém tem uma linha lógica, assim como o próprio... Como é que é o do Garibaldo? Do Garibaldo é o... Da Sésamo? Vila Sésamo tinha. A Vila Sésamo ela tinha vários esquetes para te ensinar a fazer algumas coisas. Mesmo sendo um pouco disperso, ainda tinha linha porque era tudo num bairro, tipo, tudo naquela vila. Enquanto que Rá-Tim-Bum não. Rá-Tim-Bum só eram várias esquetes jogadas. O Castelo Rá-Tim-Bum veio como uma união das esquetes em uma linha cronológica. Onde tinha o Mal, que mesmo sendo alguma coisa que tem nada a ver com a história do Castelo Rá-Tim-Bum, trabalhava dentro porque era um monstro que ficava no esgoto. Assim como tinha a questão do gato de botas dando dica de livros, sendo que na verdade ele era um gato, gato de botas não, desculpa, o gato pintado, que ele ficava cuidando da biblioteca. Então, é muito legal, isso, e é brasileiro. Porque o Castelo Rá-Tim-Bum, quando eles se reuniram pra bolar o negócio, a coisa, que não era o Castelo Rá-Tim-Bum ainda, eles iam reformular o Rá-Tim-Bum, porque precisava renovar, tava ficando meio batido já. Só que eles foram tendo tanta ideia e caiu nessa história de ter uma linha, né, uma linha guia, que não tinha no Rá-Tim-Bum, é isso que você falou. E aí eles pegaram esses elementos do Rá-Tim-Bum, que era ter um monte de esquete. Mas falaram, não, mas vamos colocar essa história aqui. E aí essa história que puxa as esquetes, entendeu? E aí pensaram nesse lance do castelo, que é um castelo todo calcado na arquitetura do Gauguin, acho que é. Eu não sei pronunciar o nome, acho que é Gauguin. Que aí é uma coisa meio fantástica, então cabe que ele ter esses desmembramentos, um monte de câmera e sala. Tamanho diferente e é coerente com o castelo ali. E que deu pano pra manga pra ter vários esquetes e ter um núcleo principal sempre. É sensacional, cara, assim, e uma coisa muito legal é que, sei lá, tipo, eu não era tão novo, assim, tipo, não era muito criança, mas também aprendi muita coisa. Sei lá, era a proposta deles, né, cara? Era uma história que veio de um programa de esquetes, que além de ter ficado muito bom, muito bem desenvolvido, ele era altamente educativo. Uma coisa que, tipo, o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum veio com a mesma proposta e mesmo intuito, e praticamente era uma, se for analisar, uma cópia, né? Na verdade, uma evolução do Castelo Rá-Tim-Bum. A diferença é que ele incluía a questão de ter uma história por trás de todas as esquetes educativas. No Rá-Tim-Bum nós tínhamos, por exemplo, o Por Que Sim Não É Resposta. Eu esqueci o nome do ator, Marcelo Taz. O Marcelo Taz, ele apresentava o Por Que Sim Não É Resposta, dando explicativas do porquê, algumas perguntas que todo mundo falava por que sim, porque não tinha paciência para explicar para criança. E antes disso, ele era o professor do Castelo Rá-Tim-Bum, que todo mundo também tira sarro no CQC dele. Que era um professor que ensinava sobre matemática, geometria, bom dia, ele falava bom dia classe, aquele professor preto e branco, com cabelo grandão, professor de curso. Isso. Mas eu quero dizer o seguinte, eles caracterizaram vários atores, outros não. Se eu não me engano, o próprio entregador de pizza do Rá-Tim-Bum, ele era um ator entregador de pizza do Castelo Rá-Tim-Bum, também era um ator reciclado do Rá-Tim-Bum. Ah, manjei. Entendeu? Então, tipo, várias pessoas foram reutilizadas. Não veio só o mais cantado mesmo, não veio? Não, veio mais. Se eu não me engano, a Penélope também era uma das cantadoras de história do Rá-Tim-Bum. Acho que ela era mesmo, da menina pequenininha que... Ela sempre tava numa casa grandona, assim, eles ficavam fazendo aquele efeito de realidade aumentada. Caraca, isso! Eu não lembro se ela foi reciclada, mas ela também... Tipo, tinha muita coisa, cara. Rá-Tim-Bum era muito divertido. E o Castelo Rá-Tim-Bum, ele trouxe muito daquilo de uma maneira mais lógica, que uma criança pudesse entender, mais didática. Clique ponto estilo! A porta se abriu! Mas, tipo, a gente já deu o Castelo Rá-Tim-Bum como algo seriado e era a intenção deles. Mas a gente não conseguia encarar como uma série, né? Não. Eu não sei pouco ter uma sequência de história, né? Tipo, continua no próximo episódio, sabe? Sim, isso. Acho que nunca teve um episódio duplo disso também. Teve. Né? Teve? Teve. Que episódio duplo? Se não me engano, teve no máximo 2 ou 3 episódios que foram assim. Ô, louco. Na verdade, teve episódio triplo. Ah, foi, cara, mais legal. Acho que os episódios mais longos sempre eram daquele brother que queria comprar o castelo. Isso. Eu lembro de ter um episódio grande a respeito da compra do castelo, se ele era episódio duplo, triplo, eu não sei. Mas eu lembro de ficar frustrado uma vez, do tipo, mano, eles perderam o castelo mesmo, e aí, tá ligado? E aí não teve depois, manja. Tipo, eles me traíram, eles me falaram que tinha acabado, saca? Venderam o castelo. E aí rolou uma tela preta do tipo, vai lá, negão, agora você se resolve. E bom. Eu acho que falando desse jeito, dá pra falar que teve até filme, né, pô? Tipo, pra mostrar a seriedade de. que eles tiveram depois de querer manter uma continuidade, né? Teve um total de 91 episódios, pelo que eu vi também. Caraca, tudo isso, cara? Sim, teve. E pior de tudo que o episódio, cara, durou até... Realmente foi até 94, foi um ano. Ah, foi aquele tradicional gato da TV brasileira, né? Tipo, a gente teve um ano de coisa feita e depois a gente assistiu... Resibiu. É que eu tenho a impressão hoje, tipo, foi muito tempo, cara. A porta se abriu. É legal também, uma coisa que o pessoal viu aqui, que eu tô observando, é que os personagens principais da história, do episódio, nunca foi o Nino. Não, era os meninos. O Nino era... Oi. Não, nem eram os meninos. Por exemplo, no primeiro episódio foi a apresentação, então todo mundo era o personagem teoricamente principal, porque todo mundo teve seu tempo de apresentação. No segundo episódio, por exemplo, foi o Etevaldo. Foi quando o Etevaldo apareceu. Ele era o principal personagem. Crer. Os outros faziam apenas... Exatamente. Os outros faziam apenas com personagens que auxiliavam a contar a história do Etevaldo. Terceiro episódio é Caipora. Quarto episódio é Penélope. Quinto é o Dr. Abobrinha. O sexto é o Bongo. O sétimo é Penélope de novo. Tem sempre o personagem que vai ser o lead do episódio. Do episódio. Entendeu? Não, então peraí. Eles nunca realmente foram... Os meninos e o Nino, se for parar pra observar, eles nunca foram os... Tipo assim, eles são os personagens principais, mas eles estão sempre apresentando uma história... Não sobre eles, mas sim sobre o castelo. Ou algum personagem que aparece no castelo. É, o personagem principal era o castelo. Era o castelo. Mas então, peraí, gente, concluindo, o Castelo Rá-Tim-Bum era uma sitcom. É praticamente. Como assim, cara? É praticamente. É uma sitcom, porque, tipo, não tem o personagem principal, não tem o mode principal. É um dia a dia de um castelo, cara. É tipo um sitcom infantil fantasioso. Castelo Rá-Tim-Bum é o site. Pra criançada. Ok. Com certeza, galera. Biba, biba, esperta, feminina e decidida. Biba, pra tudo sempre tem uma saída linda. Uma bela mulher ela será. Vamos passear pelo castelo aí. Toda vez o Nino levava os meninos a descobrir algo novo, ou alguém levava eles a descobrir algo novo em alguma parte do castelo, né? Não, às vezes não é isso. Às vezes tava acontecendo alguma coisa naquele hall de entrada assim, e paralelamente acontecia alguma coisa em outro lugar que coincidia, tinha a ver com o assunto. Ah, principalmente as esquetes mais doidas, assim, tipo, aquelas esquetes que tem naquela caixa de música. Não era sempre que alguém abria a caixa de música. Não, cara, eu acho que em todo episódio tinha caixa de música, porque era um lance assim: ah, pera aí que eu vou ali pegar um negócio. Aí enquanto eles esperavam o Nino pegar um negócio, eles diziam: ah, vamos ver o que tem na caixinha de música, ah, vamos lá ver. Aí abria a caixinha de música pra ver. Exatamente. Entendeu? Era um lance que tava rolando no castelo, tinha a ver com o resto, com a conclusão do episódio normal. Por exemplo, os meninos estavam falando, sei lá, episódio da pizza lá, que conhece o Bongo. Aí conhece o Bongo, lá, conheceu o Bongo. Aí enquanto isso, nos encanamentos do castelo, tava mal. Ele sempre saía na rua, perguntava pra criançada, né, alguma coisa. E aí a pergunta do mal pra criançada era: qual é o seu sabor de pizza favorito? Se você não responder, mas era que nem o cookie do Geraldo lá, Vila César. Ele era um monstro que roubava biscoito. Tipo, como assim, cara? É um monstro que rouba biscoito. Ele é muito mal, cara. Ele rouba biscoito, ele destrói biscoitos. Não, sério. Pô, criança, toda criança nos Estados Unidos é um monstro do biscoito, né? A gargalhada fatal do mal, cara, eu sempre achava que ela podia ser ultraman extrapolada e eu tinha mais medo daquele morcego, brother dele, do que dele. Pode ser. É verdade, aquele morcego tinha cara do Satanás, cara. Era muito feio, mano. O Godofredo, não, eu gostava dele, mas ele era medonho, mano. Não sei, tipo, era que você ficava na paz, assim, se o Godofredo aparecesse, se você tem um bonequinho do Godofredo. É que ele era feiozinho, coitado. Tá ligado? Aí você tem. Ele tinha uma blusinha havaiana, cara, pelo que eu lembro, assim. Então... Ele tinha. Não era uma blusinha havaiana, peraí. Ele tinha uma blusa, cara, na verdade, que era de retalhos coloridos. Sabe retalhos? Uhum. Tipo, a pele do mal. Lembra como é que a pele do mal era? Que era um monte de retalho roxo? Uhum. Não, mas então, tipo os pelos, assim, né? Então, não. Esses eram os pelos do mal. O do Godofredo, ele não tinha pelo. Eu vou mandar também uma imagem pra vocês. Ele não tinha pelo. Ele era um animal sem pelo. Tipo, ele era liso. É, pra mim ele é um morcego. Porém, cara... Não, ele não é um morcego. empenhados. Eu tô vendo uma foto dele aqui, cara, que ele tá super... Ele não é um morcego, cara. Ele não é um morcego, ele é um satanás. É um monstro. Ele acha que ele é um demo e o olho brilhando. Não, cara, olha isso, ele não tem asa. E aí, a blusa dele era tipo os caras do... dançando a frevo, sabe? Aquelas coisas bem coloridas, só que de tecido... O Godofredo é um monstro. Dá uma olhada, cara. Tá? O Godofredo. Godofredo é o Dobby do Harry Potter. E ele tem essa cara de feliz, cara. Ele tem essa cara de feliz com sobrancelha de dó. Se você observar, essa é uma perfeita pra você gostar de alguém. É o sorriso de feliz com sobrancelha de dó. É a cara que eu faço pra toda mãe da minha namorada. Sempre funciona. O mal judiava do Godofredo, né, cara? Sempre, mas ele não judiava. Teve uns episódios do Godofredo, o Godofredo mostrava que ele era amigo do mal. E que o mal, mesmo fazendo maldade, ele não caía nas maldades. Ele só fazia porque ele queria ajudar. Ah, então, o mal era aquele cara que é meio babacão, mas que quer ser mal. E o Godofredo é o cara inteligente. Lembra disso? O Godofredo é tipo o Timão e o Pumba. O Pumba dá aquela... Isso. Timão, eu sei o que a gente pode fazer, a gente faz isso e isso daí. Não, não, Pumba, não falha as neiras. Aí depois ele lança um... frase. Sabe o que a gente poderia fazer, Pumba? E aí ele vai lá e faz do mesmo jeito, sabe? Clique ponto estil, a porta se abriu. Ali pra porta ali da entrada pra lembrar do porteiro, cara. Porque o porteiro era um puta robô fantástico, cara. Eu achava muito massa o fantoche do porteiro. O bom, cara, ele era muito bom. Ele testava você, você era digno de entrar no castelo, tá ligado? Nossa. É, cara, ele testava, ele quis saber se você sabe imitar um pouco. É mó legal. Ah, cara, sem zoeira. O porteiro não queria saber se você era digno. O porteiro queria zoar. Ele pensa assim, puta puta, que tô há 5 mil anos nessa porra de porta, não deixando ninguém entrar. Olha isso, cara. Ele não deixa ninguém entrar. Ele era um zoeiro, né? Uhum. Vou dizer que o porteiro era a parte consciente do castelo. Mas do castelo enquanto estrutura, não enquanto pessoas que moram no castelo. Entendeu? Ok. Se você reparar bem, o porteiro é o quê? É uma cabeça que sai de dentro da estrutura do castelo. E ele fala, vou abrir a porta pra você. O que ele faz? Nada, ele fala isso e a porta abre. Não, uma vontade dele, um pensamento, como se fosse mexer o braço, abrir a boca, mexer os dedos. Então, eu vejo que o porteiro é a parte, é o cérebro, é a cabeça do castelo. Tudo que acontece no castelo é o porteiro. Você acha que ele é uma entidade total do castelo? É uma entidade, eu acho que o castelo é como se fosse, não é, é como se fosse um robô, assim, pra explicar melhor. E a cabeça do, a cabeça, a parte que comanda o castelo, é o porteiro. Presta bem atenção, faz sentido. Ele é uma cabeça que sai e comanda, olha como é que é isso, cara, ele já regula quem entra e sai do castelo. É, uma coisa muito, deixa isso muito claro, é que o porteiro, quando aparecia o abobrinha lá, ele não cedia do mesmo jeito, tá ligado? Tipo, ele não fazia, abobrinha, entra pulando numa perna só que tá firmeza, saca? Você pode entrar. Não, ele não deixava o abobrinha entrar, fim, sabe? Simplesmente... Ele tentava intimidar, assim. De algum jeito o abobrinha, sei lá, se vestia de fantasiado quando conseguia. Mas se era o doutor abobrinha mesmo, ele não deixava o doutor abobrinha entrar. A cara do porteiro, quando ele tava desconfiado, era muito assim, do tipo, eu tô ligado, bugado, mano. Obrigado. Na verdade, era eu tô bugado. Eu acho que não deveria, mas vou ter que fazer isso. É, vou ter que fazer isso, porque essas são as normas do castelo. Clique ponto estil, a porta se abriu. Bom, a gente chegava pra dentro do castelo, depois de passar pelo porteiro, quase o professor Carvalho. Professor Carvalho comandando ali tudo. Sempre vamos lembrar do Professor Carvalho comandando o universo. Porque há hora e momento para tudo. Para tudo. E... Ou, você entra no castelo. Primeira coisa que acontece quando você entra no castelo, você tá no hall principal. No hall principal a gente encontrava o que de frente? Uma cobra rosa. Uma cobra rosa dentro de uma árvore. Que bom. Sei lá, ela era maneiríssima. Mas... Ela fala com carioca. A Celeste era privada? Não, a Celeste é uma mulher. Ela é uma mulher carioca. É, uma mulher carioca. Ela fala daquele jeito meio arrastado, meio carioca. Nossa. E é uma cobra que soa entre pernas. Sim. Não, tem asas. Errado. Ela quer voar. Tem asas. Ela quer voar. Não, ela quer ter perna pra correr e jogar futebol e andar com a galera. Não, cara, ela quer ter asas. Tanto que tem um episódio que ela rouba o livro de feitiçaria da Morgana e ganha asas. Ah, é? Porque na música fala que ela quer ter perna. Acho que não lembro da música. Bom, ela quer quase ser um dragão, a serpente. Ela quer ser um dragão, é. E aí, sei lá, uma coisa bem maneira dentro dessa sala, que quando a gente foi apresentado pra ela, pelo menos minha cabeça explodiu assim, tipo, nossa, mano, que maneiro, tá ligado? Massa pra caralho. É o quarto do Nino, né, velho? Que é um quarto escondido. É um corredor. É um corredor, cara. É um quarto escondido que, na verdade, é um corredor. Cara, eu não consigo lembrar do quarto dele. Que ele sentava no sofá e rodava. Ah, aí, pode ser. Tava lá no quarto, uma coisa que eu sempre gostei, que dentro do quarto tem um corredor. E a cama dele é uma poltrona, tipo, do divã, cara. Não, sem contar que o papel de parede era um monte de gibi, assim. Isso, cara. Sério, eu sempre dizia, era duas coisas que me animavam pra ter um quarto diferente, era ele e o Arnold, tá ligado? Nossa, do Arnold, era maneiro. O Arnold, a escada que você tira do prédio, assim. Eu sempre tive interesse em ter uns quartos, um pouco assim, maneiro, tá ligado? Então, por exemplo, eu sou um cara que tem pouca noção sobre questão de colocar coisas e procurar coisas. Então, se eu tivesse um quarto igual o do Nino, tudo ficaria em ordem de saída, tipo... No final são as coisas mais importantes, porque você vai sair e antes de sair do seu quarto você olha pro lado. É bem mais simples, cara. E lá no fundo do quarto, perto da sua cama, é o que você mais utiliza pra ficar no quarto. Cara, e tinha umas paradas úteis, uma iluminação muito maneira no quarto, pelo que eu lembro, assim. Eu tô mais puxando na memória do que qualquer outra coisa, mas eu lembro que tinha, tá ligado, aquelas luminárias que ela tem um papel assim em volta dela, e aí o Nino acendia luzes assim, e ficava bichinhos andando e coisas assim. Sim, sim. Eu tive uma dessa, sabia disso? Sério? Eu tive um abajur um dia, cara, foi muito louco. Um dia meu pai chegou assim, a gente era moleque, minha irmã. Meu pai chegou, ó, eu trouxe esse abajur aqui. Era um abajur muito feio, que era um abajur. Sabe aqueles cascalhos, aquelas pedrinhas? Pode crer. Inteiro revestido disso. Aí tinha um quadrado assim, e tava preto o quadrado, a gente não viu o que tinha. A gente olhou e falou, caralho, coisa bizarra, coisa feia. Eu falei, não, mas olha que legal. Aí ele notou assim, que a gente ficou olhando, né? Acho que era a intenção dele. Né? Porque a gente comeu cabreiro assim, nossa, mano, bagulho feio, né? Não, mas olha que legal. Aí ele apagou a luz da sala, assim, botou na tomada, ligou, começou a girar um negocinho, mano. Aí tinha uma estrela azul e uma estrela rosa assim rodando. Era muito massa, cara, era muito louco. Os músicos estão reunidos para fazer um trabalho. Ó, estão testando os microfones. Olha aí, tá tudo pronto para começar uma gravação. E a gente pode voltar para Harry Potter assim. Que depois de um tempo eu comecei a ter dó do Nino, assim, perto das outras pessoas que tinham um cômodo gigantesco, tá ligado? Ele morava, tipo, debaixo da escada, tá ligado? Isso. Ele era o Harry Potter, né? Ele morava embaixo da escada e, na verdade, não tinha nem porta o quarto dele. Era uma técnica secreta de como entrar e sair do quarto. Mas ele morava ali, assim, ele, se fizesse outro quarto, acho que os filhos dele não iam achar ruim, né? É, ele cuida igual o Harry Potter, lugar, né? Não, cara, eu acho que, na verdade, ele era obrigado a ficar preso dentro de casa. Não, teorias da conspiração à parte, a gente vai falar isso mais tarde, mas... Tipo, era muito, eu não era daquela família dele, cara. Você não pode sair de casa. Porra, cara, peraí, você vai trabalhar. Ah, mas você eu tem, não... Você deve ter RG. Você deve ter isso e aquilo. E eu não posso sair de casa. Porra, como assim, cara? Tipo... Ah, e o tio dele viajava o mundo, cara. Que era uma maldade também. É muito louco, porque o tio dele viajava o mundo, a tia dele não saía da torre, que é pior que não sair do castelo. Ela não saía da torre. E o Nino, ele tinha que ficar no castelo e, pior de tudo, ele tinha que usar uma roupa europeia com estampa de Romero Brito. Isso era... sim, é cadeia. Ele ia morrer, né? Isso aí é uma tortura, cara. Cortem meus tendões do pé. Me retirem toda a energia elétrica e internet. Mas não me façam usar Romero Brito. Não é só, tipo, uma borboleta. Não, a roupa inteira é uma estampa. Era Romero Brito. Não, mas bom, vamos voltar pros cômodos, né? A gente tava então na sala, a gente foi pro quarto. Do lado do quarto do Nino, ainda na sala de estar olhando, nós tínhamos a cozinha. Cara, que mesa da hora. A mesa dele não rodava a parte do centro. Vocês lembram o que rodava? Não, peraí. Foi mal. Mas antes, pra mim, tinha algo mais importante. Que era aquele sofá redondo. Sei lá, circular, tá ligado? Ah, sim. Aquele sofá azul que o mal saía aqui no meio dele. Isso! Ah, sim! Eu achava ele uma peça muito maneira, saca? Eu teria na minha casa, numa boa. Legal pra caramba. Eu não penso o seguinte, cara. Tinha as fadinhas, tinha os passarinhos que eram instrumentistas natos, né? Passarinho, que som é esse? Eu preciso o cara tocando um contrabaixo. Passarinho, que som é esse? Eu tô aqui tocando, eu cheiro. Era o mesmo brother que tocava tudo? Não, esse era o mais legal. Nunca era o mesmo brother. Ah, é? O que se mantinham era duas pastas. Não, maneiro, porque, cara, sério, o cara tocar uma cítara o mesmo tanto que ele tocava um contrabaixo. Então, cara. Era assim. Aquele cara não era o mesmo? Não, eu era o mesmo cara? O mesmo cara também. Muda, muda. Onde a gente parou no cômodo agora? A gente tava na cozinha, cara. Cara, tinha aquele lavador de prato na cozinha. Aquelas duas mãozinhas que lavavam o prato, né? Não era mesmo. Você falou da mesa? Que rodava na mesa? Ah, é, a gente parou nisso. Mesas normais são paradas. Mesas que rodam, rodam a parte central onde ficam as panelas, certo? Ok. Certo. Nesse caso, o que rodava era a parte da onde ficavam os pratos. Exatamente. Borda? A borda. Mas tipo, eles trocavam pratos? Então, eu não entendia pra que você veio aquilo, mas era divertido. É pra zoar a galera. Era uma zoação do porteiro. A galera tava comendo o porteiro. Ah, vou zoar. Rodava mesmo. A porta se abriu. Eu não sei se esse cômodo vem depois da cozinha ou não, mas enfim, tinha, vocês lembram da oficina de invenção? Que é um lugar meio escuro assim. Não, aí era pra depois da sala, não era? Não, é, mas eu acho que era uma coisa meio porão assim. Não lembro, eu lembro que tinha um elevador pra pegar, pra ir pra lá. Sério? Que não tinha nenhum habitante ali naquele cômodo, mas o cômodo em si era muito, tipo o quarto do Nida, num lugar muito louco. Assim. Eu lembro do quarto, é que a gente pegou todo o caminho à direita, e se a gente pegar a esquerda vai estar a sala. A sala, a gente tem o quadro de música. Lembrando todos, vamos tentar lembrar todos os itens mágicos que tinham lá, pra gente também não esquecer dos personagens. Ah, lembrei, não, tinha Rick sim nessa oficina. As botas com óculos escuros. Não, as botas elas andavam pela casa, mas eu ia ficar deixar quieta pra ver se alguém esquecer, mas elas andavam. Ela aparecia no quarto do Nino, na biblioteca, na sala. Tanto que uma delas sumiu. Oh, tem um episódio que foi uma bota sumindo. Teve uma vez que uma desistiu de ser um pé direito, não era? Ela queria ser o pé esquerdo, né? Exatamente. Ela queria ser o pé esquerdo. Bom, a cozinha então já foi. Tinha, as duas botas eram muito divertidas porque eles eram roqueiros do ano. Que ano que era? De que ano que era? É o roqueiro blues. Acho que é roqueiro blues, né? Meio ZZ Top da vida. Aí na sala tinha a caixa de... É, a caixa de... Não, na sala não. É, peraí, você tá falando qual... Ah, depois do hall principal tinha a sala, né? Isso. Ah, tá. Tinha a caixa de música. Aí tinha uma lareira também, não era, galera? Tinha a lareira, sabe, história de... Nossa, de fantoche. Sim, não era umas histórias muito boas. Ou as histórias de mão, assim, também, não era? Era meio isso. Aquelas histórias de mão que o corpo do cara fica todo de preto. E tinha também, além da caixa de música, tinha uma outra caixa que era da bailarina. Não era caixa de música. E tinha mais um item, cara, que eu não lembro o que era. Ah, o a TV. Acho que também era aí, né? A TV. Sério? Eu não lembro dele fazer a gente com uma TV. TV. Tem, a TV... É, de uma Penélope. Pode crer. Agora tudo ficou claro. Ele sempre vem... Ela tem o canal dela, o programa dela, né? Ela era uma jornalista. Jornalista e tal. E, sei lá, acho que daí... Aí a gente tinha a biblioteca, que isso. Também ficava pro lado esquerdo do hall de entrada, né? Na boa, era muito maneiro, o gato era maneiro e... Muito maneiro. Sei lá, eu acho que os lugares que eu aprendi alguma coisa foi com os lances da biblioteca, assim, que tinha... E o quadro também, de vez em quando, tava na biblioteca. Ah, aquele quadro grandão da horizontal, né? Uhum. Era uma biblioteca muito maneira, eu não sei como os livros ficavam organizados daquela forma. Ah, era assim, legado, né? Mas nunca ficavam, só que o gato ele sabia onde estava todos. Uma coisa que eu achava meio feia, assim, desde pequeno, era o fato que o gato era muito colado, sabe? Eu sempre. Porque o gato sentava. Nha, nha, então, criança. Nha. Eu achava que ele tinha que andar de um jeito maneiro e ser um gato, tá ligado? Ele não era maneiro, ele era muito colado e ele não tinha as duas patas de trás, elas ficavam, tipo assim, duas pelúcias pra frente, tá ligado? Pense em questão daquela época, né, cara? Não, pode crer, é o único boneco que. Ele não era surpreendente pra mim, tá ligado? Mas não é reclamação de gente chata, é reclamação de uma criança mesmo. Eu olhava e falava, pô, o gato é o único meio... Paradão, né? Paradão, tá ligado? Todos eles faziam muita coisa e o gato interagia muito com eles também, né? Com as crianças. De falar, de fazer carinho no gato e tudo mais, tá ligado? Ele tava sempre ali, né? Tipo, passava pra biblioteca, a historinha... Clique, ponto, estilo! A porta se abriu. Aí a gente tem que falar, cara. Visitante, que é muito visitante da hora. Tipo, o Etevaldo pra mim era um visitante que também me dava medo, um pouco assim. E ele era melancólico, cara, o Etevaldo. Ele era bem melancólico. O episódio da volta pro planeta dele foi muito triste, cara. E você sabe o que é o mais triste, a volta pro planeta dele? É que, na verdade, aquele episódio não era pra existir. O que acontece é que o ator que fazia o Etevaldo morreu durante, na semana da gravação. É por isso que depois quem vem falar alguma coisa pra quem ele... Quem vem falar. Daí eles tiveram que criar uma história pra não ficar estranho a sumida do Etevaldo. Eles criaram uma história com uma mulher que falava que era irmã dele, que aí, a atriz, na verdade, era prima do ator que fazia o Etevaldo. É mesmo? É. Se eu não me engano, ela também era parente. E tipo... Eu vou dar uma pesquisada, mas é o episódio que ela vai contar que ele... O legal é que ela conta da seguinte forma: ele voltou pro espaço ou pros céus pra ficar com a família dele. É uma frase que ela fala. E tipo, tem uma ideia subjetiva enorme falando que ele morreu. Tipo, que ele morreu. Pouco triste, hein? Pouco triste. Só um pouquinho. A maneira que eles colocaram isso na história, né? Tipo, criança lidar com perda também. Mas a criança não entendia, né? A gente que veio entender. Ah, sei lá, eu só fiquei triste, pronto. Eu fiquei triste. Não é que o cara morreu, eu tava lidando com uma perda, perdi um cara maneiro. Apesar que eu não lidava tanto com uma perda, porque como ia reprisar do nada, ia ficar X, assim. É, né? Amanhã temos uma explosão maior ainda. Sabe o Etevaldo? Sei. Tô de AIDS. Ah, é? Caraca. Que tenso, mano. Ele morreu um mês depois de pegar, segundo o documentário. Nossa. Foda, caraca, né? Cara. Pesado. Clique Pop Steel. A porta se abriu. Cara, uma personagem que eu não tinha paciência, assim. A música eu falei já que é bonita, mas a personagem eu não gostava quando aparecia era a Caipora. Ah, sei lá, cara, é tipo uma tentativa de colocar uma cultura brasileira, africana até, na minha visão. Era pra ter o Curupira, mas não conseguiram por causa dos pés. O Saci também era bem chato. Ele apareceu só no episódio quando ele fugiu do livro. Olha o Saci, lembrava disso. Tem. Eles são maquiavélicos, cara. É tipo, a gente tava falando... discutindo pauta pra vir pra cá, né? Vamos gravar. E aí tava rolando vamos atrás de Sandman. Aí o Lê falou de filho de janeiro, assim, né? E acho que depois que você tem um contato com a cultura africana, você fica nessa parada do tipo... essa criança travessa, essa pessoa que tá querendo pregar peça, tá ligado? Não sei, eu tinha eles por maus, tá ligado? Mas eles não são malvados. Eu acho que se eu visse hoje, eu ia achar mais legal do que como eu vi antigamente, tá ligado? Antigamente eles eram maus, né? Tipo, na visão que ele tinha, tipo, era o Nino, os amigos dele ali, legal, todo mundo aprendendo. Aí tinha um cara querendo ser o cuzão, né? Mas era só uma brincadeira, tá ligado? Sim. Hoje com certeza entenderia sim, mas naquela época ele era mal. Ah, galera, vamos pro cômodo mais maneiro, assim. A Torre do Castelo. A Torre do Castelo é onde fica o quarto da mãe e do pai do Nino. Como assim? Quê? Existe? É, não, pai. Não, pai não, desculpa, tio e tia. Nossa, cara. Ah, ok, caraca. Eu tava, cara, como assim, cara? Mas, assim, vocês não tinham a impressão que o tio nunca foi casado com a tia? Acho que eles usam isso no filme, tipo, eles são irmãos apenas, dividindo o castelo. A minha impressão é que eu sempre tive essa impressão, eles eram irmãos. Ah, eles são irmãos? Dois irmãos magos, absurdos, não sei. Faço uma wicada aí, mas tem quase certeza que sim, cara. O Dr. Vitor é irmão da mãe do Nino. E a tia Morgana é tia-avó do Nino. Ela é tia-avó de um menino de 300 anos. Quanto tempo tem? Qual é a idade da tia Morgana? Eu não sei, eu só sei que ela já era, ela era uma adulta quando estavam construindo as pirâmides do Egito, pelo que eu entendi. Ela contava as histórias da vida dela, né? Conheceu Colombo, conheceu Cleópatra. Não, ela era top. Ela era top na balada, cara. Ela tinha todos os contatos. Se uma festa tivesse acontecendo, ela podia entrar porque ela era... Ela tinha ela tinha o badge, cara. Ela entrava, ela batia distintivo ali na frente da festa e entrava. Cara, a tia Morgana era... Cara, olha isso. O tio Vitor, ele era o cara foda. Mas quem dava carteirada ali era a tia Morgana. Sempre. Ela contava as histórias de mais maneiras. Pra mim era o quadro que eu mais esperava. Porque eu achava a Adelaide e a Coruja mais maneira do mundo, tá ligado? Nossa! Era uma coruja. Era um corvo. Não, um corvo, uma gralha, uma gralha. Uma gralha? Era uma é verdade, gralha. É uma gralha, não era coruja, é uma gralha. Sei lá, ué, pra mim era uma coruja. Pra mim, ter uma bruxa, ela vem acompanhada de uma coruja, enfim. Eu sei que ela não se parece nem um pouco uma coruja, tá ligado? Eu também achava que era uma coruja. É que eu tô dando uma olhada no site. Cara, não, é tipo, visualmente, eu tenho certeza que não podia ser uma coruja, mas... Ah, mas eu era criança e achava que era uma coruja, não tô nem aí. É por aí, tá ligado? Eu tô nem aí. Pra mim, era uma coruja maneiríssima. Porque ela era meio covarde... Ela era um pouco a gente ouvindo as histórias, porque ela era curiosa, mas ao mesmo tempo ela era covarde, ao mesmo tempo ela queria ter vivido lá, sabe? Ela é a parte humana da história, porque... Que é engraçado, né? Tipo, a nossa representação no castelo era ou as crianças, ou sei lá, uma gralha. Coruja, ou uma gralha. Uma gralha, coruja, ser das trevas feita de espuma. Eu lembro que a Morgana contou a história do Pelé uma vez. Ela contou sobre Pelé. O Pelé. Sério? Contou, ela contou sobre o rei do futebol. Era o rei Pelé. Não lembro por quê. Ah, foi o episódio do futebol. Que depois no final o tio Victor chama pra jogar uma pelada. É, uma pelada, né? Eles batem uma pelada. Esse é um dos episódios que mostrou todo mundo, inclusive o Nino, fora do castelo. A porta se abriu. E aí as tubulações do castelo. Tubulações onde viu o nosso glorioso mal. Mal. Olha esse. É só o mal andando pelos encanamentos do castelo. Cara, eu ficava me imaginando a parte subjetiva dessa frase. Tem muita coisa subjetiva no castelo de Gum, por exemplo. Que barulho é esse? É somente o mal andando pelas tubulações do nosso castelo. Porra. O mal está passeando pelo seu castelo. E vocês pedem pra mim ficar tranquilo. Não, não é só isso. O mal não está passando pelos seus encanamentos. O mal habita aquele castelo. Não, cara. Peraí. Dani, eu quero aqui uma nota do editor. Quando a gente fala do mal, o homem sereia falando. O mal, vocês vão ver. E vou mostrar para a moçada como fabricar aquele disco muito bom de se escutar. E essa fita magnética grava o som que é mixado para o disco ficar bom. Você vai ver, fazendo tudo com carinho, vai acontecer. Aí a gente tinha núcleos que era realmente o resquício do Rá-Tim-Bum, né? Porque, sério, o Marcelo Taj de controle remoto era um fundo azul, né? Aquele chroma key delicioso. Meu, mas era... A cultura não teve investimento suficiente. Não, eu falo, meu problema não é nem com orçamento ou qualquer coisa assim. É simplesmente o fato de que... Ele não tinha nenhuma estrutura com o castelo, sabe? Você não tinha por que ter esse cara controle explicando coisas. Porque ele não tava em lugar nenhum no castelo. Tipo, o Zequinha, quando ele fazia porque se não é resposta, os meninos eles não obtinham uma resposta, tá ligado? Eles não estavam vendo uma TV. Simplesmente rolava o VT ali, ele falava, enfim, continuava o episódio. Eu acho que mesmo o Telekid não aparecia pra eles, aparecia só pra gente. Isso, aparecia só pra gente. Mas os cientistas, eles tinham um cômodo pra eles? Ou era um sketch também, eu não lembro. É um então, sketch. Isso é uma coisa que eu nunca decifrei, cara. É um sketch. É, tipo, eles tinham um cômodo, mas era uma sketch. Tipo, pelo menos eles não eram... Eles não faziam parte do castelo, não, porque... Então, é um cenário. Castelo ou não. Não, eles não fazem parte do castelo. Eu nunca soube se eles ficavam no castelo, eu também sempre tive essa dúvida. Então não ficava, era tipo... Era um castelo. Tanto que, tipo, na hora que eles falavam alguma coisa que ia aparecer os cientistas, a frase era eu conheço uma pessoa que ia gostar muito de falar sobre isso. Aí o outro falava, uma não, duas. Então, eu acho que era no castelo sim, cara. Mas era um cômodo, o Tibi e o Peroni não moravam num castelo. Não, cara, ele tem que melhorar, então. Porque... Namorava. Não, tipo, não fazia sentido, Leandro. Só isso. E você não perguntava, tá ligado? Você não. Mas eu sabia que as pessoas que se interessariam muito elas, por que elas não estão no castelo? Não sei, cara, mas era só um VT, tá ligado? Eles não estavam lá fisicamente. Eu vou te dar um nome disso aí. Isso aí é realismo mágico. Você só aceita, cara. Era um VT que estava incorporado na história porque as pessoas invocavam esse VT, ó. Ah, tem duas pessoas que se interessariam muito por isso, aí a outra não. Uma não, duas. Mas os meninos, eles, tipo... Eles sabiam da existência do Tibio Peroni, mas eles não interagiam. Eles só interagiam quando o Tibio Peroni teve dois episódios que o Tibio Peroni apareceram no castelo. É, eles aparecem no castelo. Mas tem dois episódios só, não é vários. Acho que não, deve ter um pouco mais, mas eles não é direto. Tu falou que, tipo assim, não era um morador corriqueiro, tipo... Ah, então, tá aqui, né, o tio, ele olhou e falou assim, ah, tem dois cientistas malucos aí, eu vou pôr pra dentro do castelo também, que já é bagunça mesmo. Eu sei que o Telekid, ele mora no computador do castelo. Na TV. Não, no computador. O Telekid é o cara do Marcelo Taz, não é? É. É, não, é TV. Ele mora na TV. Ah, bom, sim, então na TV. Mas o do Tio Peroni, eu acho que. Eu não sabia. Eu pensava assim, ah, deve ser no castelo, mas onde será que é? Sei lá. Eu também não faço ideia, cara. Bom, galera, se alguém aí tiver uma. Uma resposta pra Uma resposta, um super vislumbre do céu, manda aí, meidamacumba@gmail.com. Por favor, e nos responda aí, essa porque dúvida aqui. Eu conheço uma pessoa que gostaria de saber isso. Não, uma não, quatro. Quatro. Clique, putz, tio, a porta se abriu. Se eu só parar pra ver, o tio dele parece muito com um tio interpretado do Harry Potter, é um cara gordão, surtado. Peraí. O tio, ele é maneiro, vai. Não, ele é maneiro, mas ele é igualzinho à aparência. Mais novo que o Harry Potter? Bem mais novo. Caraca, Harry Potter é tipo... Eu tive contato com o Harry Potter aos, sei lá, 12 anos. Gente, Harry Potter é o livro 98 pra quem tava lá na gringa, tá ligado? Caraca. Se eu não me engano, pega aí, mas é Harry Potter, quando ele tinha 12 anos, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Não, ok, beleza, mas com a Castelo Rá-Tim-Bum eu tenho isso aí também. É, mas com a Castelo Rá-Tim-Bum eu tinha 2 anos quando começou essa delícia. E se ele só passou durante um ano, então eu tinha 2 anos. Não, beleza. Era 10 anos antes de Harry Potter. Ah, tá, entendi o raciocínio agora. Peraí, é 10 anos antes, então não tem como ser cópia, poxa. Não, a gente não tá falando que Castelo Rá-Tim-Bum. Não, é o contrário. É o contrário, a gente tá fazendo um paralelo bonitinho só, tipo. Ah, ok, beleza. J.K. Rowling, que vergonha. não precisa exatamente. Nem ser J.K. Rowling, que vergonha. Pra mim é só, tipo. É isso aí, eles vivem em papéis semelhantes, tá ligado? Ok. Outra coisa que é, tipo... Não veste Romero Brito, obrigado, J.K. Rowling. Verdade. Não, e o cabelo do Potter perto do Nino. Nossa, é tipo... Não é mesmo. Nós temos também a questão, não é tipo Peroni, tem um personagem lá que é meio assustador, né? Tipo, pra mim é a apresentação. Não, antes de gravar. Eu tive o Peroni, que são gêmeos na série, né? É. E mexe com ciência e fazem alquimia. Mais ou menos. Sério que vamos fazer um paralelo inteiro de Ron? E no Harry Potter tem os irmãos do Ronnie, que são gêmeos. Aham. Eu não sei se fazer uma opinião ou não. Não li. Eu não li essa merda, eu acho que isso é uma tremenda porcaria, perda de tempo. Falou? Fodão, vocês uma puta. Tá gravando? Então grava isso. A porta se abriu! Eu quero deixar claro que eu não concordo com o Leandro. É, deixar claro que o Leandro é um babaca, mas... A opinião demonstrada não é compartilhada pelos outros... Os usuários aqui presentes. Outros podcasters. Bom, o que acontece é o seguinte, cara. Eu tô tentando lembrar aqui, eu tava falando sobre umas teorias de conspiração antes disso aqui, o cara falou, não, vamos guardar pra depois. E agora eu não tô lembrando. Como assim, cara? E a teoria do Nino, que era um menino solitário, né? Assim, ia falar? Não, eu sempre tive na minha cabeça... Que podia rolar um momento meio skins, assim. Não sei se vocês chegaram a assistir o Secret Party, quando eles vão pra um... O Cid não. O... Cara, gente boa, caramba. O Chris. Cara, eu não conheço isso, cara. O Chris. O Chris, ele chega e conta uma história a respeito de um super lord que ele tinha vários escravos, assim. Mas os escravos, eles não se incomodavam de trabalhar pra ele, porque ele era um cara legal, certo? Ele era um cara bem maneiro e ele tinha uma festa que ele dava pra todas as pessoas no fim da colheita. E aí a galera de skins monta uma festa e o Cid fica trilouco e ele passa a viver uma realidade alternativa, assim. Que ele acha um morador de rua dentro de um casarão abandonado e ele fala que esse cara é o Lorde, tá ligado? E aí fica essa porra pra sempre, porque o cara tá pelado com uma toalha na cabeça, só que ele sempre vê o cara ultra arrumado. Do mesmo jeito que a Castelo Rá-Tim-Bum podia ser pra mim, saca? São três crianças, elas saem pra brincar toda tarde, eles estão tipo na casa da tio, vó deles, né? Que eles sempre estão com os pais de férias, não é? Se eu não me engano. No primeiro episódio, o Nino fez um feitiço que a bola dos três meninos foi parar no castelo pra ele conhecer eles. E aí todo dia depois da escola, os meninos acabam indo lá. Então, mas pra mim não é uma criação do Nino, é uma criação contrária, tá ligado? São crianças. Justificando todas as brincadeiras dele, porque lembra que a gente tava falando antes de começar o cast sobre a geografia do castelo, tipo, ele fica perto do parque, ele existia numa região de São Paulo mesmo e tudo mais? Sim. Pra mim eram só pessoas, tipo, crianças que iam ali e se apropriavam dessa parada, tá ligado? Tipo, pessoal, a gente chegou aqui numa construção, a gente tá brincando. Isso aqui é um castelo mágico, mano. Não, é as crianças fumando crack, né? Elas no meio da construção. Ah, Nino! O Nino é o vendedor de drogas, né? Salta da catracatra, pancada da trapa, cestra tramada, eita, tralha atrapalhada, trovejando as traldas. Minha garota, minha galera, considerações do Castelo Rá-Tim-Bum. Algum personagem vocês queriam ser de lá? Algum personagem vocês queriam conhecer? Eu queria ser o Telekid. Por que, cara? Porque ele sabe de tudo. Porque o Telekid, se você não sacou, ele apesar de ser um ser que ele quer ensinar, ele quer tirar dúvidas, ele é um ser muito arrogante. Como assim, cara? Que a pessoa tá lá conversando, nós quatro aqui, a gente tá conversando e tal. E aí você chega lá e fala pra mim, ah, cara, não sei, porque sim, é porque assim. Tipo assim, cara, vai descobrir você a sua pergunta, a sua resposta, né? Eu não sei te dizer. Porque sim, caramba, não sei. Aí chega um maluco e fala, não. Porque sim não é resposta. Ok, entendi. Negócio. Aí deixa eu falar com o negócio, que precisava lá. Então, é assim, assim, assim, porque assim, assim, assim, porque foi desse jeito, porque é assim, assim, assim. Falou? Tchau! E mandava um tchau nele. Tchau! Na cara, caraca, de vocês. Tipo, foda-se! Tipo, vai se fuder, toma no meio do seu cu, seu filho da puta. Você não sabe, você não fala. Era um tchau maneiro, cara. Era um tchau maneiro. Meu Deus, tchau. Galera, vocês estão acabando. Não, eu achava aquilo fantástico. Eu quero ser o Telekid. Eu quero ter poder de tchau. Esqueci minha resposta, é o seguinte, é isso, fala isso, falou? Tchau, celebrar. Ah, deixa eu ver, eu queria ser o Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Caraca, pô, o Lê roubou melhor, cara. Não, o time e o Scrum também são muito legais. Então, melhores. Então, deixa eu ver. O passarinho que toca todos os instrumentos. Tá, mas isso... Porra. Tá, bom, olha. Não sei, o Mal é um cara, eu gosto do Mal, cara. O Mal é legal, ele não é tão Mal. Eu não sei se eu queria ser o Mal, mas ele é um cara legal. Eu não condeno o Mal. Não, o Mal é legal, cara. Ah, eu acho que eu seria com certeza a Morgana, porque. É, eu acho que eu preferia ser a Adelaide, pronto. Só ia ficar ouvindo as histórias lá, sou uma coruja gralha maneira. Pintada, pronto, decidi. Quem? O gato da biblioteca. O gato, ok. O gato. Perfeito, velho, mandou bem. Vai. Vai lá, Fred. Tem alguém aí? Ah, eu não sei, cara. Eu só, de verdade, é um pessoal muito legal. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. Eu só não queria ser o porteiro. Eu só não queria ser o porteiro, cara. Por favor. Eu acho que esse porteiro deve ter zoado muito. O professor do tio do Nino. Aí o tio falou, filho da puta, vai virar porteiro. É. Aí você vai ver o porteiro, é o filho do Dr. Vitor, que zoou muito. Não, é o filho não, é o irmão do Dr. Vitor que abandonou o Nino, né? Puxa, ele abandonou seu filho da puta, vira porteiro. Faria sentido só porque o Nino nunca pode ser o Castelo, né? O pai dele não deixa! E esse é o mundo de Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, a visão de vocês de todos os universos são muito negras. Conquiste o meu coração, dançando na tempestade, pipoca num caldeirão. Conheço as maravilhas árabes e meus cursos da perdição. Rumem pra poupar, puxei tua vista, pula fora o tinhoso. 1, 2, 3, vai! Sabe as espadas, guerreiros da macumba virada. Papado é esqueleto, gladua, o tesouro é nosso. Você é as piranhas e dragões, fazendo uma macumba virada. Então, cara, porque eu ouvi alguma coisa caindo, de repente eu voltei aqui e não tinha ninguém caindo. Não, eu caí e voltei, mas o problema é que depois ele começou a picar um pouco. Eu tô achando que é a internet. Vamos de boa. É, você tá picando. Tá picando, tá. Bom, o que acontece é o seguinte. Isso, você tá picando só um pouquinho. A gente tá ouvindo o Ink e de repente pica, entendeu? Pica. De repente pica. É, tá picando. Enrola. Não, porque eu tava assim e de repente pica. Meu Deus, ajuda, Minerva!